espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Olá, eu sou Darth Vader, candidato a imperador pelas galáxias dos universos dos buracos negros. Estou aqui para pedir o seu apoio e o seu voto. Se você não votar em mim, eu prometo exterminar você. Sr. Tim Melo Rego, representante dos portadores dos nomes de duplo sentido. Se eleito for, prometo aprovar projeto de lei para acabar com o bullying contra pessoas como eu, ou a Amanda Paula Dentro, Paula Tejando, Cuca Beludo, ou meu compadre Armando Pinto. Chega de ficar gozando na nossa cara. Meu número, sem duplo sentido, é o 69171. Salve, sou o Zé do Gado, candidato lá da Roça. Se eu for eleito pra ser vereador na cidade, eu prometo tirar a bota antes de entrar na Câmara, né? Pra não encher de barro e continuar mantendo uma vida simples também, pendurando na teta todo dia, a teta da vaca, pra tirar leite. E contando história pros bois dormir. Que nisso eu sou bom. Zé do Gado, candidato a vereador. Passa nos projetos do futuro. Olá, eu sou Dark Vader Jr. Sou candidato a vereador. Quero seguir o legado que meu pai deixou para mim, mas quero começar de baixo, como vereador. Vote em mim. E se você não votar em mim, eu conto tudo pro meu pai. E ele vai exterminar você com a espada laser dele. Eu sou o candidato Homem-Bomba. No dia 2 de outubro... Encerra-se agora o espaço... Ah, ô Guilherme, pode voltar com o Front aí. Ok, ok. Obrigado. Eu, hein? Front Transamérica até meio-dia.